Dizem que o rap virou moda, né? Paciência, vários anos de underground, nós já era tendência. Consequência, esses menor metendo bronca demais. Antes onda era fazer merda, hoje é mostrar a merda que faz, faz. Associar maconha com liberdade, o que o teu rapper preferido diz, será que é verdade? Fudeu, rap não é droga, mas vicia os menor. As novinha cada vez mais deslumbrada, chega da dó. Hoje os moleque faz rima, mas só que falta swing. Faz beat no Fruit Loops, só que no estudo os plugin. Ontem eu vi o Tupac, hoje acordou falando assim: bagulho é ser MC, só tá faltando din-din. Já que é legal ser ilegal, quanto mais merda tu fala e pratica, mais moral tu fica com esses paga-pau. O jogo é sujo, é rede social, é antissocial. Mas sem dinheiro e sem padrinho, eu jogo no profissional. É o tal de compartilha e curte, compartilha e curte. Twitter, Instagram, desde a época do Orkut. Curte, compartilha, curte, compartilha. Não é formação de quadrilha, é só marketing de guerrilha. E antes fosse só fazer beat, escrever hit, pegar as beat, tá na street, fazer vídeo, tira foto de grafite. O mundo é grande pra pensar pequeno, tá ligado? Então segura esse refrão pra te lembrar que o papo, uma garganta pra dois ouvidos, ouvi dizer que a maioria tá perdido. Uma garganta pra dois ouvidos, a rua cobre e tu não vai passar batido. Uma garganta pra dois ouvidos, muito cuidado com o que você tem dito. Uma garganta pra dois ouvidos, não faz conta de cabeça, parceiro, então tá fudido. Ouvi dizer que isso é uma diz, mas isso não faz sentido. Quem trabalha joga o jogo e quem só fala tá fudido. A equação é simples, trabalho mais rima igual a show. Show vezes cachê igual a ganha vida com flow. Jogo do rap ou do trap, versus boom bap mais back. Foda-se o cep das track, ostenta os cap com cheque. Hack junto os moleque, faz um bonde louco, nós toma de assalto. Bagulho é doido, style favela nas fotos. Eu vou rimar o que eu quiser, quando eu quiser. Hipocrisia é o caralho, tem mensagem, papo reto por mané. Love song pra mulher, tem cultura e fé. Roda de rima e até boate, tamo de rolé. Juntei trabalho, atitude, ganhei conceito em troca. Aqui nego só te respeita quando cê atira ou choca. O bonde toca, casa lota, pela saco, passa mal. Não adianta reclamar, tô girando meu capital. Vem, quer bater de frente, tá tudo na mente. Plantando a semente, calçada tá rente. O asfalto tá quente, novinha, quer rap, claro que nós vende. Bagulho é beber, bagulho é fumar. Festa tá louca, mas vim trabalhar com o time focado naquela de bar. Se o bagulho é jogo, nós vamos ganhar. Segura as punchlines. Os menor que é os Nike, tirando onda nos baile, ostentando com os like. Me dá meu mic, as batidas paga no cash, tá maneiro. Rap eu faço há mó tempão, nego, hoje eu vim fazer dinheiro. Uma garganta pra dois ouvidos, ouvi dizer que a maioria tá perdido. Uma garganta pra dois ouvidos, a rua cobre e tu não vai passar batido. Uma garganta pra dois ouvidos, muito cuidado com o que você tem dito. Uma garganta pra dois ouvidos, não faz conta de cabeça, parceiro, então tá fudido.